Fecha a conta e rala, né, conto de fada. Sangue escorre pela boca como água. Seu truta bate no seu ombro, chapa. Conto na real, quer quebrar sua omoplata. Deixou fazer fumaça, que é pra me distrair. Tô precisando, afinal quase me vi cair. E eu fico me perguntando como eu tive aí. Pra merdas que mereciam, meu foda-se. Eu tô muito atrasado pra perder meu tempo. Fissurado pra varar uns gap. O meu rap faz isso pros moleque, traz vício. Pra outros é risco igual estrala um back. Eu corro igual e o sem medo, nós não tem fim. Viu quem? Ninguém. Meto pé igual Liu Kang, bang, bang, bang. Inocente feito neném, bem, nem vem. Eu conheço bem coração de quem tem ódio e inveja embutida nos olhos. Tenta me matar que eu volto, fi. Mil vezes eu juro que volto. Pra te mandar pro mundo dos mortos. Suplicar não vai adiantar que eu vou te pegar pra te estraçalhar e te julgar na minha pilha de corpos. Vão não confiar, se não cê roda, né? Uma pá de verme desejando a minha cova. Eles querem me lombrar, vão se lombrar primeiro. Quem dorme no barulho só vai ter pesadelo. Uma pá de arrombado quer me atrasar. Tá de zóio no que eu faço pra levantar. É o jogo dos corre, não come, não dorme. É os homens, não fode, deixa eu vazar. Dodô e trago, finjo que tá sucia pra não dar esparro. Atravessa a rua, guardo meu maço, cola a viatura. Filhos da puta, nem viro farelo do fragante no meu pé. Só de migué eles querem, mas não encontram e me libera. Eu sigo devagar, sem ter o que dever. É o game de a não treme no proceder. Nem para os PM, vim da ZN. Vida sem creme, é vida sem graça. Extraordinária, vida ordinária. Descaradamente esfrega a pilha de pataca na minha cara. Um gole de cachaça e ela baila. Ou se baila, ou se vai lá. Foi-se o tolo, trouxe ouro, trouxe prata. E voltou com a doce praga chamada ambição. Mas no meu caso foi uma benção. Pra aliviar minha tensão, mantenho minha atenção na minha ascensão. Duas caras que é fatia que não tem não. Não confiar, se não cê roda, né? Uma pá de verme desejando a minha cova. Eles querem me lombrar, vão se lombrar primeiro. Quem dorme no barulho só vai ter pesadelo. Então, o Barzini vai agir primeiro contra você. Vai marcar uma reunião com alguém de sua inteira confiança, como garantia da sua segurança. Então, nessa reunião, você será assassinado. Quem falar com você dessa reunião é o traidor. Cuidado com os falsos amigos que estão colando contigo. Sorriem na sua frente, mas querem te ver fudido. E em meio a tudo isso, com muita cautela eu prossigo. Vou dar remédio pros falsos e não vai ser comprimido. Comprimido, comprimido.